pele de colina disfarçada, com brilho da estrela matutina. Adeus, menina, linda flor da madrugada. Tem rosas, tem cravos bonitos, de colina disfarçada. Mas se minha amada não quiser o porquê, eu faço presente a você.